Deus escreveu, e não há quem disfarça. Pode passar dias, pode passar anos, não se apagar. Não há esquecimento em sua memória. É o dono do tempo, apaga e reescreve história. Teu nome foi escrito mesmo antes de você nascer, no livro dos livros. Você tem um dom, ninguém toca em você. E se insistir tocar, vai ter que pagar pra ver. Tu és amado por ele, guardado. Deus é com você. Ele vai na tua frente, afastando os espinhos, desviando as pedradas que lançarem no caminho. E se for no calabouço, entra com você no poço, pra você saber. Quem jamais te abandona, não importa o lugar, seja no deserto quente, até mesmo no lagar, prova que está contigo teu verdadeiro amigo. Essa tempestade não é o teu fim, de experiência depois vai servir. Você vai cantar, você vai cantar. Fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. E o milagre sou eu. Lançarei no caminho. E se for no calabouço, entra com você no poço, pra você saber. Quem jamais te abandona, não importa o lugar, seja no deserto quente, até mesmo no lagar, prova que está contigo teu verdadeiro amigo. Essa tempestade não é teu fim, de experiência depois vai servir. Você vai crer.